meio da floresta, o adivinho se concentrou. Jogou os búzios. Todos os 16 emborcados, numa sinistra mensagem repetida. Silêncio. Mais uma vez, ele tentou. E novamente, nada se ouviu. Desistiu. Pelo menos por enquanto. Desde que era jovem, quando recebera a posse sobre os segredos do destino, respostas nunca lhe haviam faltado. Toda vez que Orumilá acionava seus instrumentos, Ifá sempre respondia. Cada vez que fazia seu jogo lá no Orum, onde moram os imortais, os 16 príncipes do destino se reuniam e contavam a Ifá o que estava acontecendo. Ifá, então, falava de volta através dos instrumentos de Orumilá. Os búzios, o Opelê, ou a tábua de Ifá. Sabendo qual dos 16 príncipes, mais conhecidos como Odus, eram o dono daquela história, Orumilá podia decidir que sacrifícios e oferendas recomendar, que inimigos temer, que perigos observar. De 3 dias para cá, entretanto, havia encontrado apenas silêncio. Os Odus continuavam mudos. Não fazia o menor sentido. Com o corpo ainda dolorido, mas já conseguindo andar por conta própria, Orumilá se levantou devagar e foi em direção ao riacho que corria ao lado da clareira onde ele e Exu, seu aprendiz, haviam dormido. Um pouco de água, talvez, ajudasse a clarear os pensamentos. Então se sentou e deixou correr pelos pés. Da beira do rio, lembrou dos homens que salvou e dos que se arrependeram de não tê-lo ouvido. Reis e mendigos já haviam sentado à sua frente, com as mãos suando de ansiedade. E agora, toda essa fama não servia para nada. Era a mão dele que suava, era o peito dele que disparava. Teria o Orum abandonado Orumilá? Será que ele havia perdido a comunicação com Ifá? Orumilá berrou por seu mensageiro. Exu! Nenhuma resposta. Não bastasse seu ofício lhe faltar, agora o garoto de recados resolvera desaparecer também. Exu! O barulho das folhas chacoalhando antecedeu a aparição estabanada do rapaz que colocava de uma só vez um punhado de comida na boca. Exu, onde você estava? Preciso de você agora mesmo. Estava arrumando o que comer. Respondeu o corpulento rapaz com um ar divertido. Um pouco de comida e seu humor já estava de volta. Pois então segure sua fome. Preciso que você cumpra uma missão para mim. O Babalaô pediu que Exu fosse até o Orum e procurasse por Ifá. Talvez o mestre dos Odus tivesse alguma explicação. E continuou. Na volta, me encontre em Lórien. Pergunte por mim na casa de Odugiá. Talvez os Odus ainda falem com ele. Ao derramar essa última frase, o mestre calou e baixou a cabeça. Exu havia, enfim, engolido toda aquela farofa. Sorriu e fez o pedido de praxe. E o que eu ganho com isso? Ganha nada. Já te dou demais o que comer. E você acaba de se entupir de farofa. Não se satisfaz nunca, garoto. Por isso que não para de crescer. Orumilá parecia satisfeito de ver seu mensageiro com humor de costume. Satisfaço não. Tenho muita fome. O tempo todo. Ainda mais quando tenho que ir correndo até Orum. Não é nem porque eu sou o único que sabe o caminho até lá. É porque é longe mesmo. Tenho fome por antecedência. Orumilá entendeu a chantagem. Por um motivo que até mesmo ele desconhecia, Exu era o único homem capaz de viajar pelo Aie e pelo Orum sem dificuldade. Além disso, era tão rápido que as diversas tentativas de Orumilá em segui-lo sempre fracassavam. Está bem. Pode pegar das minhas coisas uma cabeça de milho branco. Pegue um punhado para você e leve o resto para Oxalá. Espero que ele fique feliz e me ajude a trazer de volta as vozes dos Odus. Encontro você em Lórien. Disse isso e sumiu pelo mato. O coletivo Livro Sem Forma tem o prazer de apresentar um podcast sobre deuses de dois mundos, de PJ Pereira. Sou Estela Mar Monteiro da Costa. 55 anos, autora do livro Lápis Preto, diretora do SEI, presidente da ONG Instituto Afrodescendente, Centro Cultural, e Leia Sheila Vitor Manjalguntá e Boiadeiro Pedra de Cristal. Ficamos honrados com o projeto dentro da nossa ONG. Como contadora de história afro, eu tinha muita curiosidade em ler o livro. E com essa oportunidade, ampliei o meu conhecimento com as histórias afros, contadas de outra maneira, mas com a mesma essência. Esse livro não deveria ser comparado como fantasia, por ser um livro sobre pesquisa dos orixás e cultura afro. Para mim, não é ficção. A leitura amplia e muda muito a maneira das pessoas pensarem. Eu leio muito. Como já disse, é um livro que eu queria ler. Então influenciou, sim, em participar do projeto. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, sou do Império Paulista e eu consegui o livro porque no projeto do Vai, com os meninos aí, que meu barracão de candomblé está participando de leitura, e aí eu peguei o livro emprestado para ler. Então, eu gostei do livro, sim, mas assim, como candomblecista também, eu percebi que tem uma grande folclorização em cima das histórias dos orixás, e que a pessoa que se escreveu, se debruçou sobre o livro, ela não é realmente uma pessoa do santo, né? Ela é uma pessoa pesquisadora, que achou as histórias legais e começou a escrever o livro. Então, por isso, é uma história muito de ficção, muito, muito mesmo, assim, que não para quem é da religião, porque candomblé é vivência, né? Não tem, a gente estuda, a gente lê, mas não tem como a gente saber o que é candomblé somente lendo, entendeu? Somente pesquisando, assim, entendeu? Até a gente iniciar e tal. Então é um livro completamente ficção. Eu acho legal, eu acho que deve ser um livro muito mais interessante para quem não faz parte da religião. Porque, por exemplo, pra gente que é da religião, a gente não trata nem como mitologia os orixás, né? Assim, não adianta você respeitar as histórias dos orixás, sabe? Fazer desenho, comprar livro e não respeitar um iaô na rua de Quelê, entendeu? A intolerância continuar, mas assim, as imagens, os torsos, as fotos e o close, você aceita. Porque senão a gente é aceito só no campo da fantasia e não no campo do direito, né? Então assim, a gente tem muita sabedoria, o pessoal do candomblé, e por essa sabedoria mais popular, às vezes as pessoas acham que a gente não estuda, que a gente não tem informação sobre leis, sobre o que é intolerância, sobre o que é racismo, racismo institucional. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que tem essa ação das leituras também nesses terreiros, porque como é uma cultura oral, a gente também tem que ter esse registro, muito importante, para as histórias não aparecerem. Mas também, se as pessoas derem ouvidos à cultura e deixarem a gente sobreviver contando ela, a gente não vai depender só da escrita para manter essa cultura viva, né? Porque existe um genocídio e uma perseguição contra o público de terreiro, que eu acho que deve ser muito bem focada, né? Mais do que simplesmente utilizar o orixá como ficção, que também é legal, mas eu acho que é só a primeira página da ficção. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Quando plantar, com quem casar, quem deveria ser o novo rei. Um dia, Orumilá, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem, os dele e de todos os outros adivinhos do mundo. Os imortais então ordenaram que Orun-Milá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Orun-Milá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. E ele apareceu uma princesa que sempre quis. Eu achei o livro bem interessante. Por mais que eu tenha demorado um pouquinho para me adaptar com o ritmo de leitura dele, principalmente porque ele muda os capítulos e então muda os personagens. Eu tive um pouquinho de dificuldade nessa parte, mas achei o livro incrível e super bem escrito. Eu acho que o autor ele soube mesclar muito bem entre religião e ficção. Então ficou uma coisa muito boa, porque ele soube casar as duas coisas de uma vez só, tentando colocar o Newton como personagem real e mesmo assim misturar a religião. A parte que eu mais gostei do livro foi o final, quando Oxóssi lança a flecha no pássaro das Yami e consegue derrotar elas. E ele joga a flecha e vira de costas, todo orgulhoso, sabendo que a flecha dele não ia errar. Ele não tinha dúvida disso. Então, essa foi a parte que mais me pegou, assim, que mais me deixou atônito mesmo do livro inteiro. Nos próximos episódios teremos uma entrevista com o autor de Deuses de Dois Mundos. Não perca! Nessa cidade todo mundo é dos... E aí eu fui estudar e são histórias muito bacanas, muito poderosas. Homem, menino, menina, mulher. O jogo de Búzios era o Google deles, né? Essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador, se dá presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é doce. Que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é do chum.